Andei perdido.

Published, Dante and the Wave. Sabes onde vais? Para Canal 2 da Antena Web. Numa aldeia portuguesa, entre velhas serranias, os pardais dão os bons dias ao bom povo que lá mora. Mas este povo valente, sempre, sempre a lutar, para melhor vida alcançar, tem um dia que ir embora. Adeus, adeus, imigrante, vais partir, vais nos deixar, e noutra terra distante vais ter saudades do lar. Adeus, imigrante, adeus, segue lá o teu destino, mas levas nos olhos teus teu Portugal pequenino. Os anos passam velozes e o imigrante cansado tem de cumprir o seu fado naquela terra perdida. Mas um dia voltará ao país onde nasceu, pois bem sabe que perdeu os melhores anos da vida. Adeus, adeus, imigrante, vais partir, vais-nos deixar, e noutra terra distante vais ter saudades do lar. Adeus, imigrante, adeus, segue lá o teu destino, mas levas nos olhos teus teu Portugal pequenino. Adeus, adeus, imigrante, vais partir, vais-nos deixar, e noutra terra distante vais ter saudades do lar. Adeus, imigrante, adeus, segue lá o teu destino, mas levas nos olhos teus teu Portugal pequenino. Aqui a ver passar os dias, hoje é sombra onde antes fora luz, as memórias pelo tempo esvencidas espelham-me a vida inteira à contraluz. As memórias pelo tempo esvencidas espelham-me a vida inteira à contraluz. Anoiteceu em mim e o meu viver é um ocaso que não reclama o dia. É um certo não ter de acontecer, que não faz acontecer nem me alivia. É um certo não ter de acontecer, que não faz acontecer nem me alivia. Como se um sopro quente embaciasse um vidro de onde olhasse o meu passado, e um copo sempre cheio embriagasse meu corpo sobre a mesa debruçado, e um copo sempre cheio embriagasse meu corpo sobre a mesa debruçado. Pois a minha vida é um duro inverno, por entre os quentes dias a passar. Será que é isto tão temido inferno, onde a vida se escorre devagar? Será que é isto tão temido inferno, onde a vida se escorre devagar? Que é isto tão temido inferno, onde a vida se escorre devagar? Canal 2. longe, onde o sol aquece e chama, sem distinguir os homens dos meninos. Longe, onde não há nenhuma cama, que saiba que há amantes clandestinos. Lá longe, onde a vida não arrasa, oh, maldição dos deuses pequeninos. Longe, talvez o amor encontre casa. Lá longe. Gavotas comem peixe, mas não na esteira turva das fragatas. Lá longe, onde não tereis futuro, ou vendilhões na água das cascatas. Lá longe, talvez o amor possa ser puro. Lá longe, lá longe. Lembro-a, com sonhos de artista vivendo em Montmartre, a jovem amante do pintor. Estudante de dança com 23 anos, ele era mais velho, mais perto do fim, e tinha um olhar desiludido e intenso. Olhos de quem viu demais por paixão e profissão, medidor de gestos e pensamentos, litúrgico e complexo na sua sensualidade. E ela, louca e jovem, despia-se para ele, que a pintava com fúria ou com doçura, conforme a fúria e a doçura dos enlaces acontecidos. Só desciam de casa, na Place du Tertre, duas vezes por semana para buscar comida, pois viviam enfiados na alcova, no caótico estúdio do pintor, entre tintas, telas, pincéis, projetos e lençóis, num ninho de arte e de amor. Um dia ele disse-lhe: és jovem e eu quero que partas. Ela disse que não, chorou. Ele insistiu, ela tinha de viver a vida, dançar, saltar, corpo de garça, graça de arlequim, como disse o outro. E o seu sorriso fez-se triste, mas o velho pintor foi insistente. Voar era preciso. O sonho teria de cumprir-se. Ela era, afinal, uma bailarina. E ela partiu com a morte na alma. Durante um tempo sentiu-se como órfã e as cores do mundo todo pareciam-lhe vazias. Correu a Paris da noite, dos clubes e bafon, onde viveu de tudo e de mais. Mas apesar de todas as loucuras e orgias, todos os gozos e prazeres da idade, o seu sorriso ao pôr do sol nas tolherias era demasiado triste para viver assim, sem o companheiro artista, sem a presença da cor. Aí escolheu um pássaro para parceiro de vida. Era um pássaro exuberante, lindíssimo. Enchia-lhe o quarto de cantos e de mil cores. Durante um tempo, ele ia para onde ela fosse, preso no seu ombro, amigo e confidente, o mais belo, seguro e exótico, o melhor de todos os companheiros. Mas anos depois, um dia triste, já era ela então bailarina de sucesso, veio a saber, por acaso, que o tal pintor morrera. Nesse instante, olhou o pássaro de cores fascinantes, refletiu melhor e decidiu soltá-lo. Também ela compreendera que ele tinha de voar, saltar, dançar ao sol. E libertou-o no cais do Sena, com uma lágrima rolando pela face, num dia de nevoeiro e poesia, assim devolvendo as cores que roubara à natureza, em memória do velho pintor que já partira e que nunca mais as poderia criar.